casos que também fomos encontrando nos nossos atendimentos, que são, temos já 18 casos que reúnem condições para integrar e que depois eram, têm já o processo todo e agora precisam fazer a candidatura oficial, que foi para candidaturas que houve antes de diagnóstico. E por isso, com também é uma verba de 90 mil euros para já nesta, mas também irá 150 mil euros. Que terei muito gosto em ajudar estas famílias mais carenciadas, mais favorecidas, que temos ideias muito bem fundamentadas daquilo que temos e dos casos destas necessidades. Eu acho que nós temos um regulamento muito bem feito e que vai dar para se marcar todos estes casos e mais alguns que com certeza vão aparecer que nós não conhecemos. Mas também terá uma divulgação. A Casa Digna foi previsto no orçamento. E vejam no orçamento para 2015 e vejam o tempo que isto, desde a publicação de todo este trabalho que houve até agora, mas já temos o trabalho adiantado para irmos para o terreno e para o concretizarmos com ajudas a estas famílias a melhorar as condições de habitabilidade. E se há obras que me dão um prazer e se há coisas que nos fazem mais felizes, são estas pequenas coisas que não entram na grande política, mas entram naqueles que mais precisam e que mais necessitam.